Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Falling from cloud 9. Number 4. As cinco melhores pop hits. targetw.com, referência para o mundo. Pop Hits. Target Radios. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky. You're my kryptonite. Frozen and can't breathe. got that one thing. So get out, get out, get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. You got that one thing. Now I'm climbing the wall. Get out, get out of my head and fall into my arms instead. So get out, get out. Yeah. www.targetw.com e viva o mundo Target. You were right for me, but felt so lonely in your company. But Todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Everybody loves the biggest, best and most listened network. Excelente terça, baby! Tudo na paz de Deus por aí. Hoje, 12 de junho, mais um dia que eu espero que seja perfeito pra você, baby. Sim, claro, acompanhando a Target. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. E esta foi a edição da manhã do Pop Hits, rolando aqui na sua rádio favorita, os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E na manhã de terça, número 1 no Pop Hits, Gaultier and Kimbra, Somebody That I Used to Know. Segunda colocação para Carly Rae Jepsen, Call Me Baby. No terceiro lugar, Rihanna, Where Have You Been. Quarta colocação para One Direction, One Thing. E o quinto som mais votado na manhã foi Wide Awake, com Katy Perry. E pra tarde, tudo pode mudar. Você manda por aqui, baby. Vote no portal targetw.com. Aproveite pra se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de terça, recebe um beijo carinhoso a Pamela Cristina da Costa Cardoso, ela que é de Aripuanã, no Mato Grosso. Pediu e ouve agora aqui na Target, som de The Wanted, Chasing the Sun. E logo mais à tarde, Pop Hits de volta. Até já, baby, bye bye. I'm better, so much better now. I see the light, touch the light, we're together now. I'm better, so much better now. Look to the skies, give me life, we're together now. We've only just begun, hypnotized by drums. Until forever comes, you'll find us chasing the sun. They said this day wouldn't come, and we refuse to run. We've only just begun, you'll find us chasing the sun. You'll find us chasing the sun. Say life's fading, we're gonna play in the dark. Internacional Target Radios, referência para o mundo.